só tu és digno de receber a honra, o louvor e toda adoração, o domínio de todas as nações pertence a ti, Rei Jesus. Só tu és digno de receber a glória, de receber toda exaltação. Não há outro Deus tão digno de poder entronizado nos louvores de Sião. Tu és soberano, és um Deus tremendo, e toda a terra está cheia da glória do Senhor. És soberano, és um Deus tremendo, e toda a terra está cheia da glória do Senhor. Só tu és digno de receber a glória, de receber toda exaltação. Não há outro Deus tão digno de poder entronizado nos louvores de Sião. Da glória do Senhor, é soberano.